E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timblu. Bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo. E hoje aqui comigo, mais uma vez, gravando o MachineCast, ele, Felipe Zua. E aí, vamos dar um recado aí pra esses trouxas que escolhem o Sub-Zero, que é um personagem de noob, né? É isso aí. Pode vir 10 personagens que eu tiro esses Scorpius em seu 3 por 1 real aí. Ó. Zero só não é mais noob do que o próprio Noob Saiba. Só tem noob que joga com essas merdas aí. É, mas o, sub, o Noob Saiba. Não, deixa eu. Acho que depois a gente fala. Ah, meu Deus. Fala. Junto conosco aqui nessa noite, Neilson Lopes. E aí? Puta que pariu. Meu Deus, tá, tá osso isso aí, hein? Tô, dá uma melhoradinha, hein? Não. Meu amigo, vamos brincar de ter entrada merda, mas essa aí você se superou. O cara tá achando que a Madonna fala oi, todo mundo. Ah! Isso foi só por causa do e-mailzinho, ele tá subindo pra cabeça dele, viu? Pois é. Ah, se fosse assim, era bom. Vamos ver se ele tem uma entrada melhor pra gente aí. Bora, Eduardo bora. Filhote. Fala, galera. Vamos aí mais uma noite falar bastante sobre muita nostalgia, conversar muito e fazer muita zoeira. É isso aí, Eduardo. Bom, gente, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre game. A maior nostalgia impossível, né? Então, logo após os recadinhos, a gente volta aqui para discutir, então, alguma coisa. Até daqui a pouco. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora para ler uns e-mails aqui do pessoal, para responder, dar um feedback para eles, né? O pessoal que manda os e-mails carinhosos aqui. E aqui comigo, o Eduardo Filhote. Fala, Team Blue. Fala, galera. Beleza? Boa noite, cara. E aí, tá gripado? Só um cadinho. É o frio da... é o frio da Serra Mineira, né, cara? Pessoal, tudo pesteado. É mais ou menos desse jeito. É. E também aqui com a gente, né? Neilson Lopes. Fala aí, galera. Beleza? E aí, já limpou esse nariz aí? Já. Não vai me passar vírus aqui pro meu computador, cara. Tá, porra. Então tá, pessoal, aqui nós vamos, né, dar um feedback pra vocês, ler os e-mails que vocês mandaram, né, alguns e-mails. E, por favor, continuem mandando, que a gente gosta muito de ler. Se a gente não leu aqui, a gente responde, né, por favor, continue. Então, vamos passar pro primeiro e-mail aqui. Eduardo, por favor, lê um e-mail aí pra gente. Quem é que mandou o e-mail? Então, cara, eu tô aqui com o e-mail do Anderson, que mandou e-mail pra gente aqui o seguinte: cara, o podcast está excelente e garante boas risadas. É referente a qual episódio, Eduardo? Esse é referente ao episódio número 2. Beleza. As indicações do Zu. Aí ele diz lá o seguinte: cara, o podcast está excelente e garante boas risadas. Se eu fosse bom em RPGs, eu entraria nessa onda do último com vocês. Mas estou mais pra CS com o Felipe Zu. E cara, como esse Team Blue é do contra. E é do contra mesmo, olha. Pode ter certeza. Que mentira. Contra 1 ou super contra ou contra 3? Espero que o MachineCast ganhe repercussão e faça muito sucesso, e quem sabe com participações de pessoas influentes no mundo dos games para contar como começou a jogar e suas experiências. E a minha crítica construtiva é apenas na leitura de comentários e e-mails, que são muito longas, poderiam ser mais rápidas. Ó, termina rápido então o e-mail dele, cara. Fim do seu e-mail pra gente não ter complicações. É. E na minha opinião, o Team Blue está certo. Prefiro que as músicas tocadas não deixem você com gostinho de quero mais. E quanto ao fato de achar que o podcast acabou, pra mim não é desculpa, porque a falta de atenção, já que em todos os podcasts vocês se despedem ao final de cada episódio. Já troquei minha rádio favorita que fala de futebol com humor pelo podcast de vocês. Ó, brigadão, Anderson. Valeu mesmo pela força. Ah, o podcast é muito melhor que futebol e rádio de futebol, né? Com certeza. Eu posso. É a mente do futebol. time. Desde que não esteja falando do Grêmio, eu largo e vou escutar o podcast. Aí, tá vendo? Valeu, valeu, Anderson. Obrigado, hein, cara. Aqui, ó. PS, está red. Não leia tudo no podcast pra não ficar longo, como eu falei. Só o que tem um asterisco na frente. Pô, cara, não foi esta red, não. Fui eu. Mas espero que eu tenha te atendido bem aí, que você tenha ficado satisfeito. Foi bom pra você? Olha, é quase igual, né? Então, aí, tá. Como era Star Red, eu li o e-mail inteiro, não li só o que tinha um asterisco, que ele pediu pra Star Red. É, pois é, não era Star Red, então leu tudo, tá bom. E aí, Nilson, tem algum e-mail pra ler aí, cara? Leia aí pra nós. Sim, tem um e-mail do Vitor Urubatan. Urubatan, e referente qual episódio? Episódio 4. Ah, o Vitor é fã de carteirinha do Machine Cast, hein, Nilson? Esse virou. Então, esse aí virou. Lê aí que esse aí merece. O e-mail dele começa assim, ó. Já começa, já... Mais uma vez, venho mandar um e-mail pra galera do Machinecast no episódio 04 dos Cavaleiros do Zodíaco. Felipe, Zui e Neil são formidáveis, como sempre. Os caras são foda. Ei, baba-ovo da porra. Não posso dispensar a presença dos demais que também colaboram com muito balanço da zoeira. Ô, Eduardo. Eduardo. Vamos deixar só os dois no podcast pra ver. Pois é, cara. Na próxima eu vou ficar calado. Eu também vou ficar quietinho. Vou só assistir a gravação. Quando criança, eu amarrava os Cavaleiros do Zodíaco, como todo moleque da década de 90 fazia. Na época eu tinha uma mochila gigante do Spawn que carregava uma penca de livros e cadernos por uma conta de volume. Mesmo ficando enorme, igual as mochilas dos personagens. E geralmente nós íamos para a escola a pé, que é, acho que todo mundo fazia isso, né? Uma distância razoável. Então sentíamos como os verdadeiros cavaleiros. Cara, pior que eu fazia a mesma coisa. As costas eram igual o baú da armadura. Que nem o Shiryu subindo os 5 picos antigos com 2 armaduras nas costas. Esse Victor manja da zoeira. Quase como live action. Olha as ideias dele. Pois aquela parada era pesada demais. Aí, faço ideia. Quando íamos brincar de Cavaleiro do Zodíaco, que era uma desculpa para sentar a porrada mesmo, tínhamos mania de falar o nome do personagem que queríamos ser. Então, quando brincávamos, começava aquela molecada gritava o nome: sou Shiryu, sou Yoga, sou Ikki, sou Sei. Ninguém falava que era o Shun, né? Pois é. Que será, né? Ninguém queria ser o Shun, só porque o cara tinha peito. Ô, velho, mas depois da luta do Shun contra o Afrodite, eu fiquei mais fã do Shun, cara. Ali o Shun mostrou que ele tem força. Aí tu começou a gritar Shun daí. Não, não gritava não. Eu gostava mais do Shiryu. Ah, tá bom. Continuando aqui o e-mail, mas o lerdo, que sempre demorava para escolher seu personagem, olhava para todos com uma cara de tristeza e fala: ah, eu não quero ser o Shun. Ai, bicho, não aguento não, velho. Pô, aí ele continua, né? É, mas ninguém gostava do Shun. Algo que pensei ser exagero, já que éramos crianças e não deveríamos ser maldade nos personagens em si. Mas realmente vimos maldade sim. Pois recentemente puxei pela memória, lembrando com um velho amigo da zoeira, na época, zoávamos com um cara que era fresco de Shun. Fresco de Shun é foda. Ô, Eduardo, alguém te chamava de Shun na infância, Eduardo? Não, cara. Ah, só eu... depois de velho. Não. Eu lembro aqui, eu lembrei... Depois de velho, não, porque o Shun prateado é você, não sou eu, cara. Tá, eu tinha que me lembrar disso, né? Então, nem depois de velho me chama de Shun. Eu lembro que quem chamava os caras de... meu amigo meu zoava meu irmão de Shun, ele virava o capeta dele. Ele virava o Hades, então. Ficava puto ele, faltava quase sair correndo, dando pedrada nos moleques. Aí, deixa eu continuar aqui. Devemos lembrar também que a cultura, acredito que pop japonesa, há uma aceitação maior para os personagens andrógenos. Aí, isso aí, porque japonês é tudo gay mesmo. E hoje, avaliando... Desculpem os ouvintes japoneses gays, viu? É zoeira, sabe que é zoeira. Hoje, avaliando melhor, não sou muito fã de CDZ. É um blasfemador mesmo, né? É, né, é muito. Pois me faz muita falta a presença de mais personagens femininas que não fossem a Athena que vive pedindo ajuda, ou aquelas duas garotas amazonas que aparecem de uma vez da vida a outra na morte. É, rapaz... Não, pô, vale. Aí ele tirou a Esmeralda, que era a namorada do Ikki. É, mas, cara, não, vou... mas ele quer alguém contínuo. Tipo assim, um dos cinco cavaleiros fosse mulher, tipo o Shun, entendeu? Pô, velho, tem a Tétis de sereia. Lá não, mas elas não aparecem, Ô, Victor, tem a Hilda de Polari. É, pior, Victor, é você tem que Victor, você tem que assistir o Lost Canvas, que dá uma atenção maior àquela Amazônia de prata. Isso lá. Isso é, cara, aquela é foda. E aquele... Inclusive, o Lost Canvas é, pra mim, ainda é a melhor animação de Cavaleiros. E a Athena do Lost Canvas é uma verdadeira Athena, velho. Bom, e aqui ele se despede, né? Bom, fico por aqui, um grande abraço a todos. Até mais, meus caros. Bom, valeu, cara, pelo valeu, e-mail, valeu. Espero que você mande mais e-mails pra gente ler aí, que a gente tá sempre lendo. Isso. Eu não posso responder, mas Team Blue aí sempre responde. Isso, que eu não respondo aquela, por todo eu mundo. Eu não tenho conta naquele troço lá, mas ele tem. Te passa o e-mail dele depois e daí tu agradece a babação de ovo. Não precisa, não. Ele sabe que eu leio os e-mails todos. Sim, dele. Nós lemos todos os e-mails. Obrigado aí ao Vitor aí pelo. Obrigadão aí, cara. Pelo feedback. Bom, pessoal, agora vamos agradecer ao pessoal aí que comentou nos posts lá no site, né? Quero agradecer aqui no episódio 02 aqui ao Vitor que comentou também lá no site, ao Zupão, que tá sempre aí junto, aí ouvindo, né, comentando. Parceiro. Parceirão. O Roberto Filho, que comentou também, gostou muito. A Catzinhas lá do Unidos pelos Games, que comentou também no episódio 02. No Retro Gamer Show, episódio 02 também do Retro Gamer Show, que é um outro programa à parte, né? O Anderson Costa também, que tá sempre ouvindo aí. O comentário dele é muito interessante. Ele falou que tava na dúvida, não sabia se ele lia Game of Thrones ou se ele ia ouvir o cast. Né? Melhor cast do que Game of Thrones. Não é, cara. Games of Thrones é muita bateção de queixo. É muita morte, velho. Todo mundo morre. É o Expedito Viana também, que disse que rachou o bico. Cara, rachar o bico é clássico. Rapaz, nem possível. Até eu mesmo ouço os cash, eu quase me cago de rir aqui. O que eu recebo de olhar do meu chefe a hora que eu tô editando o podcast. Pensa que você tá doido, né? Eu fico rindo sozinho. Eu entrando no ônibus, o povo olhando pra mim, assim, igual o pessoal olhava pra aquela menina do Exorcista, já olha olhando assim, igual aquele castorzinho lá do negócio. Cara, mas é impossível, cara, é impossível. Ai, ai, ai. E no episódio 04 também eu queria agradecer as pessoas que comentaram lá, que foi o Anderson Costa também comentou, direto, comenta sempre, ao TD Signo, e né, eu tô lendo o que tá escrito aqui. Isso aí tá parecendo nome de estrela lá do universo. Eu acho que é uma constelação dos cavaleiros. obrigado pelo comentário. O Vital também comentou, né? E o Vitor também, como sempre, em todos os posts ele tá. E no episódio 05 eu quero agradecer aqui também ao TC Signos, que né, ouviu também a segunda parte. E ao Vitor também, que ouviu a segunda parte. Muito obrigado a todo mundo que comentou no site. E continuem comentando, a gente lê todos, a gente responde todos que vivem aí. Muito obrigado. Não deixe de deixar a mensagem, né, pra gente ler, né? Isso, deixa que o feedback é importante, a gente escuta os ouvintes e todas as críticas, quando pertinentes, elas são ouvidas, pode ter certeza, o Vitor aí sabe muito bem do que eu tô falando. É porque tem uns caras que ouvem, mas não deixa nenhum recadinho, não deixa nada, eu não discrimino, né? Quiser, deixa, não quiser, não tem problema. Continua ouvindo. Pode deixar mensagem. Depende de onde a pessoa estiver ouvindo, só. Às vezes a pessoa tá usando um agregador de podcast ali no smartphone, entendeu? É. Que não tem a opção de você colocar lá um comentário e tal. Você só tem a opção pelo pra iTunes ouvir. Também, né? Também. Então, eu queria agradecer a todo mundo aqui. Pessoal, se puderem, por favor, quem tem iOS aí, sistema da Apple aí, puder dar uma contribuição lá e avaliar o podcast lá no iTunes, por favor. Quem não tiver, quiser instalar no Windows, pode instalar o iTunes no Windows e ir lá no podcast e avaliar. Não vou dizer que eu quero que vocês deem 5 estrelas, eu quero que vocês deem as estrelas que vocês acharem justo, entendeu? De acordo com a qualidade que vocês acham que o podcast tem. Avaliem de acordo com o gosto de vocês. E é isso aí, eu só peço que vocês possam ajudar aí dessa maneira, compartilhem com os colegas, passem para algum amigo e sempre que possível aí publiquem aí os posts. Eduardo, obrigado aí por disponibilizar teu tempo aí para essa leitura de e-mail, cara. Que isso, eu que agradeço, Tim Blue. Foi um prazer. Valeu, galera. Isso aí. Ô, Neilson, obrigado, cara. Tudo de bom aí para ti. Que nada. Estamos aí, cara. Vai limpar esse nariz que tá escorrendo aí. Isso aí, pessoal. Então, vamos pro cast. Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Eu tinha um Nintendo, Mario World, Mario Kart, até que virei macho e comprei Mortal Kombat. Escolhi soltei fogo pela mão. Depois foi Kung Lao, lançador de chapelão. A Sônia é mulher e seu escolho pega mal. Prefiro então o Scorpion, só cobra pode geral. E tinha o Raiden e seus raios, era ruim, me deu trauma. Prefiro o Shang Tsung, o tal do roubador de alma. O Jax é um negão que faz a terra tremer. Johnny Cage, viadinho, nas suas bolas vai bater. Depois de muito sempre o Sub-Zero. Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. Eu escolhi o Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. Bom, vamos começar aqui então. Vamos dar seguimento à rodada onde cada um de nós escolhe seu personagem favorito no quadro Escolha Seu Personagem. E hoje ele vai escolher o seu personagem. Conta pra gente, Eduardo, qual o personagem que tu escolheu aí dessa vez? E aí, galera? Então, o personagem que eu escolhi, primeiro contato que eu tive em games de luta, que me proporcionou minha primeira vitória, minha primeira chance de fazer coisas diferentes, de poder dar a famosa magia, é o Sub-Zero do Mortal Kombat. Sub-Zero. Na moral, tem viadagem. E aí, Eduardo, como é que tu conheceu o Sub-Zero? Conta aí pra gente. Então, cara, o meu primeiro contato com o Sub-Zero foi lá nos anos 90, no comecinho dos anos 90. Eu era um molequinho. Eu vendia chup-chup na rua pra poder ter um... Vendia o quê? Ó. Primeiramente, vamos anotar aí. Que porra é chup-chup? No Rio de Janeiro é conhecido como sacolé. Geladinho. Peraí, só um pouquinho. Então tu saía de Minas Gerais pra vender sacolé lá no Rio de Janeiro. Eu vendia perto de casa, viado. Ué? O que importa pra gente? Olha só. Tem um gaúcho, um nordestino e um capixaba aqui. O que importa pra gente o nome dele lá no Rio de Janeiro? Como é que vocês chamam chup-chup aí? Não, mas aqui é chup-chup também, ô Adulto. Ai, meu Deus, tá ficando estranho isso aí, hein, ô. Peraí. Ô, Tim Blue, vê só. Por que esse preconceito com o Nordeste, porra? Como assim? Preconceito vamos com o Nordeste? Vamos lá, vou recapitular o que você falou. Aqui tem um gaúcho. Sim. Beleza, Rio Grande do Sul. Sim. Um capixaba, beleza, Espírito Santo. Sudeste. E um nordestino. Porra, eu falei um gaúcho, um nordestino e um capixaba. Sim. E um mineiro. O que importa pra gente? E o Nordeste é um estado só, é cacete. Lamento, como é que chama quem mora aí? Onde é que tu mora mesmo que eu esqueci? Moro em Pernambuco, mas eu sou alagoano. Tá, quem mora em Pernambuco é o quê? Pernambucano. Isso, mas é nordestino também, pô. Então tá de zoeira com tua cara, velho. Então tá, então recapitulando. Vai te ferrar, né? Continua aí, Arthur. Aqui é sacolé também. Aí, viu? Aqui é Dudu. Então o que, que você tá reclamando de falar que tu ria sacolé? Você vendeu chup-chup, na verdade. Ah, vá pra porra. Caralho, deixa o cara terminar logo que ele queira falar, porra. E o pior é que tem tudo a ver, né, cara? O geladinho, Sub-Zero, geladinho. Olha aí, que beleza. Então, aí já começou a ligação aí, entendeu? Sim. Aí eu vendia chup-chup lá pra ter um trocado. Ô, oh, se o chup-chup for azul, né, velho? Já é. Uai, tinha azul, tinha cor de rosa. Ah, não, tinha chup-chup azul chup-chup pra mim é feito com omo, cara. De chiclete, é de chiclete. Não, era de Blue Ice. Caralho. Era o sabor Blue Ice. É o nome de bebida isso aí, velho. Não é? Depois virou o nome de bebida. Mas antes acho que não era, não. Sei lá, eu conhecia como chup-chup e gosto de sorvete. Tinha o sorvete também. Mira que você tava falando, esses caras vão ficar te... É, vamos lá. Aí então eu vendi lá o chup-chup pra arrumar um trocado. E tinha um fliperama lá, um bar, na verdade, que tinha uma máquina de fliperama e tinha chegado lá Mortal Kombat. Aí eu chamei um amigo meu da escola, que era já mais viciado em jogo de luta e tal. Eu sabia que ia ter nego viciado lá se eu colocasse minha ficha. E nego entrasse contra, eu ia perder e perder minha ficha. Então eu já chamei ele pra se um cara entrasse ali, ó, luta com o cara aí pra mim. Aí a gente foi lá e tal, chegou lá, tava lá o jogo Mortal Kombat, tudo, vamos jogar. Aí de cara já ele pegou o Scorpion. E eu já, quando ele gastou a ficha dele, eu peguei a minha ficha, eu falei, ah, vou jogar com esse camarada azulzinho aqui, ó. Mas tu já conhecia Mortal Kombat? Não, primeira vez que eu tava vendo a máquina. E já começou contra um clássico, né? A rivalidade é a flor da pele ali. Sem saber. Não é, cara? É porque a gente colocou um contra o outro, aí ele pegou lá o Scorpion, eu falei, ah, você vai pegar o ninja amarelinho, eu vou pegar o ninja azulzinho, porque só tinha os dois ninjas. Rapaz, vai pegar o azul, vou pegar o amarelo. Tu pegou o Sub-Zero azul e ele pegou o Sub-Zero amarelo. Tipo, é, na verdade era assim mesmo. Era o Sub-Zero pegou meu amarelo. Eu peguei o Scorpion azul e ele pegou o Sub-Zero amarelo, sabe? Caraca. Oxe, depois aparecia o Sub-Zero verde e o cara ficava zoado, velho. O vermelho. Não é, cara? Aí a gente começou a jogar lá e tal. Eu peguei, dando aqueles negocinhos de dar voadora, rasteira, pra baixo e pra trás, e defendendo e indo pra trás e tal. Eu peguei e dei o gelinho sem querer. Falei, ó, que isso, mano? O camarada congela o outro na luta, que coisa que é essa? Aí já tinha um camarada mais velho lá acompanhando a jogatina. Ele já chegou perto da gente assim, falou, ó, faz isso aqui assim e tal, que você vai dar esse golpe, faz isso aqui assim e tal, que você vai dar isso. Eu falei, ué, como assim dar golpe, velho? Que negócio que é esse? Tem como ficar emendando as paradinhas? Pra mim era só apertar o botão aqui. Aí eu fui, fiz o negocinho que o cara fez lá, falou, pá, deu um gelinho, aí congelou o camarada, eu falei, nossa, que jogo maneiro. Aí virou vício. Aí a gente já fervia nas fichinhas jogando lá. É a primeira vez que eu consegui terminar a máquina, foi jogando com o Sub-Zero. Olha, desde pequeno jogando com o Sub-Zero. Desde pequeno. Referência. Neilson tá ali. O Skype do Neilson chega a tremer com a referência. Neilson se segurou o tempo todo nisso pra falar isso. É muito. Sub-Zero wins. Fatality. Felipe, conta pra gente aí como é que tu conheceu o Sub-Zero, cara. Pô, conheci o Sub-Zero jogando Mega Drive, tava jogando Mega Drive lá, meu Bonanza Brothers e tal. E meu pai chegou com uma fita nova, depois dele ter viajado, ele voltou com uma fita nova. E aí ele disse, comprei pra você e tal, um joguinho de luta, não sei o quê. Eu acho que ele não leu direito, né? Porque na época ele não sabia que era tão violento o Mortal Kombat. Era pra Mega? Era pra Mega. Primeira vez que eu joguei Mortal Kombat foi pra Mega. Eu só fui jogar no arcade a Mortal Kombat 2 quando chegou. Nunca joguei um no arcade, não. Sim. Ah, perdeu, hein, o Nilson? Perdeu, velho. Perdeu, tá, cara. Pô, imagino, né, velho? Mas o 2 ainda deu pra aproveitar. Ô, Felipe, tu tem Play 3? Tenho, sim. Então vai lá na PSN que tá R$5,99 o arcade lá, o Mortal Kombat. Os três jogos, né? Isso. Os três Mortal Kombat. Mortal Kombat Collection. Iremos agora. Vou até sair do cast. Falou. Segue aí, segue. Aí ele chegou, botou pra gente jogar, a gente jogou uns contrazinhos e tal. O primeiro personagem que eu escolhi foi o Scorpion, né? Mas meu pai só escolhia o Cano, não sei porquê, acho que tinha um olho vermelho, ele achava mais badass, sei lá. Eu acho que é porque é o seguinte, ele lembrava do... Não, é porque ele tocava no coração das pessoas. Praça é nossa, mano. Casalberto. A gente jogou um pouquinho, passou uns dias, ele deixou lá jogando, eu fiquei viciado no jogo, né? Fui aprendendo alguns macetes e tal. O mais fácil de se jogar realmente é o Sub-Zero. Aquela apelação do gelo é mais fácil de se zerar o jogo. Cara, aqui na minha lance, aqui no Scorpion era mais fácil, cara. O pessoal jogava mais no Scorpion, até porque o Fatality dele era mais fácil. Eu tô dizendo a gurizada Mongo, né? Eu só fui descobrir o Fatality quando, acho que uns 4 dias depois, velho. Porque eu joguei, só que jogava contra meus amigos da rua e tal, e ninguém sabia fazer porra nenhuma, ninguém sabia nada. Nem sabia que tinha, né? Só sabia o gelo ou a corda do Scorpion, por exemplo, e aquela voadora do Liu Kang, que é a coisa mais fácil do mundo. Felipe, a versão de Mega Drive tinha uma coisa melhor que do Super Nintendo, que era a questão do sangue, né? Todas as duas eram censuradas, mas a de Mega Drive tinha aquele macetinho AB e BB. É isso. Já sabia dessa? Não, fui saber depois, mas um cara da rua chegou. Ainda jogava? Um cara da rua chegou e veio com a revista lá e disse: olha, velho, vamos habilitar o sangue aqui. Tava aí quando ele fez que dava a vozinha lá do Shao Kahn, aí tum! Aí começava a sair sangue da galera. Sim, deixa eu dar o susto do meu pai, pô. Meu pai chegou, a gente tava jogando, aí resolveu jogar pra zerar, né? Eu e ele. Vamos jogar pra zerar. Aí continuou jogando, foi jogando e tal. A gente pegou o Cano no penúltimo, antes do Goro, tá ligado? A gente perdeu. Quando perdeu, o Cano arrancou o coração da gente. Ele ligou a fita na hora, velho. Como disse, assim, cara? Ele disse: não, muito violento, o rapaz não vai jogar mais isso não e tal. Aí minha mãe fez: Roberto, esse menino jogou 5 dias seguidos esse jogo aqui. Você vai tirar dele agora? Você não vai, não. Aí eu enxerguei minha mãe iluminada assim, né? Foi ela, graças a Deus, continuei no Mortal Kombat. Eu agradeço aí. Mãe, um beijo. Isso que é uma mãe, né, cara? E a versão de Mega Drive também, quando você fazia o macetinho de sangue, né, os Fatalities ficavam original, igual do fliperama mesmo. Não sabia, não. Agora a versão de Super Nintendo saía suor os bonecos. Era horrível. Censuraram todos os Fatalities. A pior versão é a do Super Nintendo. Só é melhor em gráfico, mas sabe, né? Gráfico não é tudo. Pois é. Há quem joga Minecraft e Tibia, né? Sub-Zero wins fatality. Então, Nilson, como tu tá muito falante aí, conta pra gente como é que tu conheceu o Sub-Zero. Bom, Sub-Zero eu conheci quando o cara tava jogando o Mortal 1, o fliperama. Aí eu vi o cara jogando... Não, peraí, só um pouquinho. É muito interessante pros nossos ouvintes saber como é que tu chegou lá no fliperama. O que que tu tava indo comprar? Não, esse dia eu não tava indo comprar nada, não. Esse dia eu tava de bobeira mesmo, esse não tava com dinheiro, não. Só tava vendo mesmo, tava vendo os caras jogar. Aí o cara tava jogando com o Sub-Zero, aí ele de repente ele foi... Eu vi ele fazendo os mesmos comandos que Street Fighter. Ele fala, aí o carinha falou: ó, faz o Hadouken aí pra soltar o gelinho. Natural. Aí quando o cara... Não, que eu fiquei abismado mesmo foi quando o cara pegou e deu fatality, arrancou a espinha dorsal do maluco junto com a cabeça. Eu fiquei olhando assim e falei: caramba, velho, que é isso, cara? Totalidade, né? Não, pra... Eu tinha... Foi o quê? Foi a primeira vez que eu vi o Mortal Kombat. Falei, nossa senhora, o que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Aí eu conheci assim, os caras jogando. Eu só fui jogar depois, acho que... Ixi, bem depois mesmo. Que eu fiquei mais olhando... Porque pra gente aprender a jogar naquela época, a gente mais ficava olhando os outros jogarem. Aí quando eu tinha oportunidade da... Do pão lá, a gente aproveitava. É, isso aí. Pois é. Sub-Zero wins fatality. Bom, eu conheci Mortal Kombat também no fliperama perto da minha casa. Não lembro se eu tinha ido comprar alguma coisa, mas é bem provável que eu tinha ido comprar alguma coisa e, né, e, ou não comprei, ou comprei menos. Ou... cara, Mortal Kombat, quando eu vi, puxa vida, que coisa legal. Eu me lembro que eu já conheci o Pit Fighter, né, que era parecido, assim, por causa do, da técnica de fazer o jogo ali com os sprites das pessoas digitalizadas. Gráfico. Os gráficos pareciam. Aí continuei olhando ali os caras jogando e coisa e tal. Daí daqui a pouco o cara foi lá e me arrancou a cabeça do maluco, que nem tu falou. Nossa senhora, os olhos arregalados assim, sabe? Vai, eu achei assim, não, não vou jogar isso aí. Não vou jogar isso. Não adianta, a gente fala assim, mas a galera mais nova nunca vai saber como é que era. Não, não existia esse tipo de violência antigamente. Não. Antigamente assim, é, cara. Hoje tem o Mortal Kombat 10, que é muito mais violento. Só que não é tão impactante pra gurizada. Hoje em dia estão acostumados aí. Tem o God of War. Pois é, porque já tá acostumado com esse tipo de coisa. É igual o Resident Evil, os caras ficam falando, ah, mas Resident não é terror, mas na época não existia jogo que dava medo igual Resident. É, tinha o Clock Tower, mas... mas nem era conhecido direito. Não era. Só no Japão. Mas enfim, aí passou um tempo e eu comecei a jogar. Com quem é que eu comecei a jogar? Scorpion, que era o mais fácil naquela época lá, era mais fácil de jogar com Scorpion. Que era, só dava dois toquezinhos pra trás, apertava o botão e dava o arpão, né? Mas aí não sabia da Hadouken? Até sabia, mas enfim, era mais fácil com o Scorpion. A questão do Fatality também era mais fácil. Que é só segura a defesa e fica batendo com o controle pra cima, né? Então. Eu achava o Sub-Zero mais fácil de se jogar, velho. Bom, em relação à apelação, né? Sim, mas eu sempre joguei mais de Scorpion também. Bom, mas independente de quem pegasse a manha pra ganhar dos personagens, era a mesma, né? Era ficar dando voadora. Independente de quem pegasse. Trabalhota pra trás, voltava, tome lapada, voltava, tome lapada. Exatamente. Inclusive, no Mortal 1 que eu mais sei jogar é o Sub-Zero e o Johnny Cage. Sempre achei o mais pau no cu. Tava ruim jogar o Johnny Cage. E aí, com o tempo foi passando, fui pegando as manhas do Sub-Zero e coisa e tal. Aí começou a ficar legal. Os caras começaram a ensinar a dar combo no Mortal Kombat. Tá ligado, né? Que depois que dá o terceiro combo ali, ele dá aquele... Como se ele estivesse andando pra trás, né? Pra não ficar dando combo infinito, eles implantaram isso, né? É tosco, mas fazer o quê, né? Senão o cara fica dando combo infinito, já era. É tipo um breaker, né? Aquele do... Ah, no break! Só que o adversário não faz, né? A gente leva por dar combo demais. Sim. E aí, qual é que era o combo que os caras me ensinaram a fazer? Defender quando o personagem vinha, congelava ele no ar... Principalmente contra o Keno, né? O Keno dava bolinha, e aí tu congelava ele, dava um soco, voadora com chute, e depois o deslize aquele. Aí dava o... Sim. Era muito legal, era muito... Vai quase meio sangue, vai meia barra de sangue. Uma apelação. Sub-Zero é chato e apelão mesmo. Bom, gente, então agora aqui vamos discutir aqui sobre o Sub-Zero, vamos ver as coisas relevantes, né? Mortal Kombat, um game inovador, né, pra época. O que que tu tem pra dizer sobre o Sub-Zero no Mortal Kombat, Eduardo? Então, cara, o Mortal Kombat foi o primeiro jogo de luta do gênero, né, do gênero de luta, a usar captação de movimentos de atores reais. Então, quando você chegava ali, principalmente na máquina de fliperama, que tinha... O melhor gráfico de todas as versões lançadas, Era, você via atores de verdade lutando, saca? Era como se você visse o Bruce Lee ali no... Corrigindo. O Van Damme. O Liu Kang, viado. O Van Damme no Johnny Cage. Sim, que era pra ser o protagonista, né? Exatamente. Pô, viado, mas aí você usou a curiosidade da última pauta. Não, eu falei do pauta. Johnny Cage. Johnny Cage então, era pra ser o protagonista. Então, isso é curiosidade. Tá bom. Adulto. Na verdade, gelinho. Gelinho no chão ainda, aquele gelinho no chão que fica escorregando. O cara fica... Então, os personagens, né, era captação de movimentos reais. Era como se você visse os próprios atores lutando. Você via Liu Kang ali muito parecido com Bruce Lee, o Johnny Cage muito parecido com Van Damme, os movimentos ali e tal. Só que era um movimento muito tosco, saca? Era um tipo de luta... Era tu fala isso hoje, né, ô nojento? Não, sim. Mas tô dizendo assim, não era aquele movimento que você viu o cara fazendo um movimento real e tudo. Era um movimento meio tosco. Mas, cara, era maravilhoso você, sabe? Não era um gráficozinho desenhado, era gente de verdade. Gráficozinho é foda. Ai, ai, ai. Só retratando aí, Eduardo, eu acho que Pit Fighter veio antes e usava a mesma técnica. E eu joguei muito Pit Fighter, veio com o meu Mega. Não, então foi o primeiro que ficou bom. Ah, foda-se, velho. Pit Fighter é muito foda, velho. Pit Fighter era legal. Era legal, mas perto do Mortal Kombat era ali. Sim. Mas era foda, velho, do mesmo jeito. Foda-se vocês. Eduardo. Vai jogar seu Zeldinha. Vou vender seu NES, viu? Vou vender seu NES. Igual seu pai fez. É. Fala aí, pô. Dentre as muitas inovações que o jogo apresentou, foi a inserção do nível de violência. Foi o jogo mais violento da época. Você tinha muito sangue, você tinha partes do corpo decepadas, você tinha golpes de finalização que destruíam o adversário, uns gritos muito loucos, o Liu Kang imitando um peru. Caralho, é mesmo, velho. Ah, isso no 2, né? Isso aí é no 2, Eduardo. Aí é no 2. Ah, é da série. É fudeu. É o ícone da série. Verdade, se fudeu porque botaram Mortal Kombat aí e não disseram que era Mortal Kombat 1, não. É, a gente tá falando. O Mortal Kombat 1 começou com a inovação, mas a série tem essa inovação por conta disso, saca? E o estúdio criador do jogo, o Midway, ele ficou muito grande, cresceu muito com depois que o jogo foi lançado, deixou de ser um estúdio pequeno pra se tornar um grande estúdio e tal. O jogo teve várias versões diferentes. É um dos jogos de luta mais famosos do mundo. Outra coisa interessante do jogo também são os easter eggs do jogo. O Mortal Kombat é lotado de easter eggs. É muito cheio. O primeiro? O primeiro. Então fala aí que eu não lembro de nenhum. Bom, a gente vai comentar depois quando a gente for falar das curiosidades do jogo. Perfeito. Sub-Zero em si, Eduardo, o ninja de gelo. Fala pra gente aí sobre o Sub-Zero. Então, cara, o Sub-Zero é um ninja pertencente ao clã de ninjas Lin Kuei, né, que é um dos clãs de ninjas da série Mortal Kombat. Ao contrário do Scorpion, que não é membro do Lin Kuei, ele é membro de um outro clã de ninjas. Shirai Ryu. É o Shirai Ryu. É verdade, eu que tinha esquecido o nome. Ah, pensou que era Shirai Ken, né? Shirai Ken! Ai, ai, ai. Ao contrário do Scorpion, o Sub-Zero então era um. Sub-Zero? Ele tá falando em inglês, pô, o cara é poliglota. Eita, poliglota. Sub-Zero. É Sub-Zero. É, então o Sub-Zero era um dos membros do clã Lin Kuei, assim como o Ermac, o Noob Saibot, o Smoke e os outros ninjas. O Sector e o Cyrus também. O Sector e o Cyrex também, o Rain. Me parece que todos os ninjas eram Lin Kuei, exceto o Scorpion. E por quê? É, não, só o Rain não era. Uma dúvida, Eduardo, até vou perguntar. Se os caras eram tudo do mesmo clã, porque não tiveram o mesmo poder, hein? Um era raio, o outro era uma estrela que levava a galera pra cima. Que porra é essa? É porque, na verdade, esse é tipo o alto grau do combate Lin Kuei, saca? São poucos os ninjas que conseguem. Então, cada ninja aperfeiçoa a sua técnica pessoal, saca? É, você tem o treinamento de combate Lin Kuei, você tem as normas de conduta e tudo mais. Só que chega um determinado ponto, quando você atinge um determinado nível no seu ninjutsu, você passa a fazer um treinamento de poder pessoal. Você começa a desenvolver o que você tem como poder pessoal de ninja. Ah, então Mortal Kombat inventou o princípio de Naruto, então. pode ter sido, velho. Plantou a semente. Pois é, entendi. Em muitos pontos, os americanos influenciaram os japoneses. Tinha que estragar o Sub-Zero, né, cara? Ainda se tivesse chamado ele de Goku, alguma coisa assim. Mas, Goku não congela ninguém, porra. Nem tem elemento. O Goku é só raio e pronto, foda-se. Mas Naruto, na verdade, congela alguém? O seguinte... Lá o... tem elementos, porra. Mas na verdade pode ter sido o seguinte a referência. O Camus, antes de treinar o Yoga, treinou também o Sub-Zero. Só que o Yoga ganhou, virou o Cavaleiro de Cisne. O Sub-Zero não conseguiu ganhar. Então ele deixou o Camus pra trás. Vazou do anime e foi jogar videogame. E qual maconha estragada que você tinha fumado antes disso? Fala isso aí. Não, só. Aí depois, aí tanto que... Ele lá no e tal, ele falou, ó, lá no Oriente eu aprendi essas técnicas aqui e tal, ensinou pra uma galerinha do mal ali, entendeu? Cada um despertou o seu cosmo ninja, tipo o carinha lá, o Cavaleiro de Lobo da série Ômega, que eu esqueci o nome dele agora. Ainda bem que esqueceu, cara. Chegou no Ômega, pode voltar aí com o Valar do Sub-Zero, que puta merda. Então, cara... Corta isso, velho. Chega. Não, vou fazer melhor, cara. Vou tirar o Eduardo do podcast. Oh. Que pariu, cara. Ah, tá bom. Vai te ferrar. Caramba. A recém falando da saga do santuário, o cara veio me falar de Ômega. Puta que pariu, cara. A Ômega foi foda mesmo, né? Pode me falar sobre a questão dos dois Sub-Zeros, cara. Nilson, sabe alguma coisa sobre isso aí, cara? Sim, eu sei que o Sub-Zero original é o Bi-Han. É o do 1. É o do 1 que a gente joga no Mortal Kombat 1 e que joga no Mythologies, que Sim. É aquele Mortal Kombat que você joga só com ele, que é de fase. Que ele o Sub-Zero original, ele morreu pro Liu Kang no filme. Não, ele morreu pro Liu Kang mesmo no... Sim, na história original, né? Na história original do jogo. Aí quem ficou no lugar dele... Ele morreu pro Scorpion. É verdade. Ele morreu pro Scorpion. O Scorpion que mata ele. Uhum. É sim, aí é, tô ligado. É no filme mesmo que é o... Doido. Não, eu tô falando de cabeça, cara, entendeu? Então, porque na verdade o Sub-Zero original, né, o Bi-Han, ele foi mandado pelos Lin Kuei, ele entrou no torneio pra matar o Shang Tsung. Sim. Ele tava contra o Shang Tsung. Eita, só que... opa, isso eu não sabia, conta melhor isso aí. Tá errado isso aí que você tá falando, velho. Não, ele entrou como um traidor no torneio pra matar o Shang Tsung. Tanto não, que no 2... Tá errado. Deixa eu recapitular pra vocês. Bi-Han, ele foi escolhido por Quan Chi pra ser enviado pra uma missão, pra pegar um pergaminho dentro de uma caverna lá. Quando ele... só que o Quan Chi não contratou só ele, contratou o Scorpion também. Chegando lá, os dois tiveram a primeira treta lá, e o Sub-Zero acabou ganhando, e o Scorpion pediu a ele piedade, porque tinha uma família, tinha filhos e tudo mais, mas o Sub-Zero não teve piedade e acabou com ele ali mesmo. Então, quando ele voltou com o pergaminho, quando o Sub-Zero voltou com o pergaminho pro Quan Chi, o Quan Chi, como recompensa por ele ter feito aquilo, decidiu, junto com o Sub-Zero, que era para exterminar o clã rival dele, que era justamente o clã do Scorpion. Então, o Quan Chi mandou um monte de gente para lá para assassinar e erradicar o clã do Scorpion. Mas o Sub-Zero não participou. Não, inclusive, o Sub-Zero não participou. Inclusive, isso daí, Eduardo. E que o Felipe... Não, sim, mas isso tudo se passa antes do torneio Mortal Kombat. Então, sim, exatamente. Agora, então, isso que o Felipe falou, isso acontece quando a gente joga o jogo Mythology, essa história toda aí. Isso. Inclusive, a gente joga essa parte que o Sub-Zero mata o Scorpion. E ele fica pedindo até que ele traz os ossos no saco do que aparece naquela CGzinha do Scorpion, joga assim, entrega o pergaminho a Quan Chi. Tudo isso aí que o Felipe falou, a gente joga. Quem jogou o Mortal Kombat Mythology conhece a história do Sub-Zero original, né? Isso. Exatamente. Sim. E aí, no momento que... A última cena do jogo é justamente o Shang Tsung chegando lá pra convocar o Sub-Zero pro Mortal Kombat. Sim. Isso. Aí o Sub-Zero entra no Mortal Kombat. Aí, durante o torneio, o mestre dele do clã Lin Kuei fala com ele que um cliente misterioso, não fala quem é esse cliente, pagou muito dinheiro pra que ele matasse o Shang Tsung. E ele vai pra matar o Shang Tsung. Só que ele acaba lutando com o Scorpion durante o torneio, e dessa vez o Scorpion vence ele, e ele morre. Porque o Scorpion ele abdicou da alma dele, né, pra virar um espectro de vingança. Ressuscitou o Scorpion foi quem? Foi Quan Chi, será? Quan Chi tornou ele escravo, Quan Chi é o filho da puta da história. Aí ele reviveu o Scorpion e colocou ele pra lutar contra o Sub-Zero e matou o Sub-Zero. Aí quando o Sub-Zero morreu, que ele tava lá no inferno, o Shinnok tava lá, também em Netherrealm, né, o inferno do Mortal Kombat. Quando ele tava lá, o Shinnok tava lá aprisionado, o Shinnok usou aquele medalhão que ele tem, que é a treta toda que rola no 4, ele usou o medalhão dele pra contaminar a alma do Sub-Zero e transformou o Sub-Zero no Noob Saibot. Isso. Não, que na verdade... Acho que isso aí tá equivocado, hein? Não, o Noob Saibot, ele é o Sub-Zero original, só que revivido. Também pelo Quan Chi. Isso daí que tu falou do medalhão não pode ser, porque o Sub-Zero já tinha devolvido o medalhão do Shinnok pro Raiden. Tem certeza, velho? Sim. Essa aí isso passa no jogo. Isso aí tá no jogo. Isso passa no jogo, Edu. A gente jogou, Edu. Não, é porque as fontes que eu achei aqui tá o Shinnok. Não, é porque você jogou o Mortal Kombat Sub-Zero, tá vendo? Não zerei, não. Pois é. Olha, eu também não zerei, mas eu cheguei bem longe. Eu zerei. O Neilson mata não, mas ele leu Ação Games, pô. eu zerei. A tua missão é o Raiden. Diz que tu precisa pegar o medalhão do Shinnok. E aí tu vai lá, a última coisa que tu faz é pegar o medalhão e devolver pro Raiden. Mas no 4 o Shinnok não tá com o medalhão? No 4. Mas aí ele volta, cara, isso é nos tempos atuais. O 4 é anterior? Não, 4 é depois, O tempo atual, eu digo no 4, é bem depois, entendeu? Que daí já teve a invasão na Terra, que é o 2 e o 3 ali. Aliás, o 1 e o 2 passa quase que simultâneo. Aí depois o 3 vem com a invasão na Terra e o 4 é bem depois, quase. Vamos voltar a falar de Mortal Kombat, que tem relevância, que é bom. Enfim, vai bater o lixo. O Bi-Han morre. Aí no segundo jogo aparece o irmão dele, o Kuai Liang. Certo, só que ninguém sabia que ele era o irmão dele. Ele tava ali substituindo o irmão dele. Sim, ele pra honrar o irmão dele, ele tava usando as vestes do irmão dele. Inclusive o próprio nome. Inclusive o próprio Scorpion ficou azuado, né? Quando viu. Oxi, porra, esse bicho tá fazendo aqui? Matei ele no torneio passado. Vou voltar lá pra espancar esse nojento de novo, né? E no... me diz uma coisa, Eduardo. No Mortal Kombat... Ah. Sub-Zero. É um nome ou é um cargo? É um nome ninja. Igual Scorpion é um nome ninja. Ah. Ermac é um nome ninja. É, okay. Saca? É o nome de batalha dele. Sim, entendi. Mas no caso assim, do Scorpion... Assim, do... é, assim como o meu é Team Blue. Isso. Isso aí. Meu, isso. Não é Team Blue, não é um nome ninja, né? É o nome de uma geisha. É um nome de guerra. O nome de, é o nome de uma geisha gaúcha. Ixi. Caprichou. Fala, Pedro. No Mortal Kombat 9, né, a versão é, era recentemente a mais recente do jogo, né, até aparecia a 10. No Mortal Kombat 9, faz tipo uma recapitulação do jogo, faz algumas alterações na história. Durante os eventos do jogo lá, durante a história, acontece uma tretinha. Que é spoiler ou sem spoiler? Eu não vou jogar essa porra mesmo, então bota. Pode falar. Acontece uma treta lá que o Raiden morre. O Raiden perde o torneio pro Shinnok, né? O Shinnok vai matar o Raiden. Aí o Raiden consegue. Nossa! Não, o Shao Kahn, perdão. O Shao Kahn vai derrotar o Raiden definitivamente. Ele consegue transportar as memórias dele pro passado através do medalhão. E com isso ele faz algumas alterações nos eventos que ocorreram durante os jogos. Que o 9 vai recapitulando todos os jogos. Isso, então essa história do 9 é muito zoada, cara. Não, eu achei bacana, é boa, velho. A do 10 é que é uma bosta. Aí chega no ponto onde o Smoke ia virar o ninja cibernético junto com o Sector e o Cyrex. O Raiden altera o passado, ele impede o Smoke de ser capturado. Com isso, quem é capturado é o Kuai Liang, o Sub-Zero, o segundo Sub-Zero. Aí, no jogo, ele que é transformado no Cyber Sub-Zero. Isso. Vira robô, fica palhoso pra caralho. Foi legal, cara. Eu achei legal. Ah, eu achei chato, difícil de jogar com ele, velho. Difícil de jogar com essa humana. Olha o lado de decepção, velho. Que Deus. Na moral, dá vontade de pegar e matar quem fez aquela porra, velho. Na moral, bicho. Eu gostei, eu achei legal. Chama só a treta só é ele derrotar o Quintal e o Goro junto, né? Mas... Pois é, né? Ô, Edu. Ah. E o Goro na época? Lembrava quem de ator? Ah, porra. A Gretchen? Meu Deus do céu, cara. Então me processo aí pra cima. Esses bichos tá falando que sei o que aí. Ô, velho, essa zoeira, né? And now for a taste of things to come. Agora, e o rival dele? O que a gente pode falar do rival do Sub-Zero, de ambos? Então, cara, o rival de ambos os Sub-Zeros era o ninja Scorpion, né? O Scorpion, na verdade, o nome verdadeiro dele é Hanzo Hazashi, e ele fazia parte de um clã de ninjas chamado Shirai Ryu, né? O clã que foi contratado pelo Quan Chi também para cumprir a mesma missão que o Slin Kuei foi contratado. Que rolou a treta, a briga entre os clãs, conforme foi mostrado lá no Mortal Kombat Mythologies do Sub-Zero. E nisso, o Quan Chi, ele usa da magia dele para se passar pelo Sub-Zero. Ele detona com o clã Shirai Ryu, dizima o clã inteiro e fala pro Scorpion que, na verdade, quem fez isso foi o Sub-Zero, saca? Aí isso desenvolve um ódio profundo no Scorpion, que deseja vingança a qualquer custo. É, então ele foi atrás do Sub-Zero, né? Só que a primeira vez que ele lutou contra o Sub-Zero e tal, ele confrontou lá o Sub-Zero e falou com ele: ó, você matou todo o meu clã lá, dizimou todo mundo e tal. O Sub-Zero não tava flagrando porra nenhuma do que tava acontecendo. Aí falou: ah, não fiz isso não. O que você tá achando aí, mano? Você tá muito louco. Lembrando que isso dentro do torneio, né? Dentro do torneio. Mas isso aí que eu não entendo. Isso que eu não entendo, isso, cara. Isso, na verdade, é durante o Sub-Zero Mythologies. É durante os eventos do Sub-Zero Mythologies. Não. Então é antes do torneio. Então é antes do torneio, porque o Sub-Zero Mythologies se passa antes do torneio. Sim, mas... É quando o Quan Chi manipulou lá o Scorpion. Ele matou a família do Scorpion toda e tal. E como é que o Scorpion morreu, pô? Não, pera aí. Só um pouquinho. Ele morreu pro Sub-Zero durante o Mythologies. Sim. O Sub-Zero mata o Scorpion. Aí isso. No torneio, o Scorpion... Ele mata. Vendeu a alma dele depois que o Sub-Zero matou ele a primeira vez. E ele vende a alma dele e volta como um espectro. Aí, como um espectro, ele luta pelo Quan Chi e pelo Shao Kahn no torneio Mortal Kombat. Tá, então o Scorpion luta pelo Raiden. Não, o Scorpion não. Ele luta contra o Reino da Terra. Tá, por que ele luta pelo Sub-Zero então? É fora do torneio. A luta. Não, o Sub-Zero tá lutando no torneio também. Sim, No torneio, só um pouquinho então. Pera aí, deixa eu tentar fazer explicar a minha dúvida. No torneio é o Reino da Terra contra o Outworld, certo? É. Sim. Scorpion e Sub-Zero estão lutando contra o Reino da Terra, certo? Não, Sub-Zero tá lutando pelo Reino da Terra. Ah, é isso aí. Por quê? Porque ele tá lutando pelo clã Lin Kuei. O clã Lin Kuei no primeiro jogo tá lutando a favor do Reino da Terra, porque eles são do Reino da Terra. Até inclusive o clã Lin Kuei é na Terra, não é? Sim. Uh-huh. Eles começam a lutar por Outworld quando o clã Lin Kuei começa a fazer os Cyber Robôs e tal. Isso, no segundo jogo. Eles viram Cyber Robôs. Isso. Tremenda putaria, mas. Sub-Zero meteu o pé pra você. Quando ele mata o Scorpion, pô, não é logo na quando os dois estão atrás de pergaminho, ele já mata ali, pô. Sim, justamente, é a primeira vez que ele mata. Então é fora do torneio, cacete. Não, eu. Sim, Felipe, ele mata o Scorpion, Felipe tá confundindo. Fora do torneio. O Sub-Zero torneio, mata o Scorpion. Então, é o que eu tô dizendo. O Sub-Zero mata o Scorpion fora do torneio. Sim, no justamente. Torneio o Scorpion mata o Sub-Zero. Sim, o Edu falou que aí que no torneio o Scorpion tinha perdido e depois ele ressuscita não, e mata não, ele. Não. Antes do torneio. Aí o Scorpion volta como um espectro, participa do torneio e durante o torneio ele mata o Sub-Zero. Aí no segundo jogo, ele luta de novo por Outworld, porque eles convencem ele que o Sub-Zero na verdade não morreu. Ele vai lá e vê de fato o Sub-Zero lá. Aí desiste de matar o irmão dele. Não, ele luta, ele tenta matar o irmão então, dele. Então, aí ele descobre estranha. Que não é. Mas ele. Não, ele descobre que não é o Sub-Zero realmente e ele abandona a luta. É, ele fala que não quer lutar com ele, não. Depois que escobre. Segunda história do 9, né? Segunda história do 9, o quê? Meu lá. Eu nem joguei o 9, rapaz. Só cheguei até o Armageddon e enchi o saco de Mortal Kombat. Gente, assim, ó, olha só. Eu não sei por quem que o Sub-Zero lutou no primeiro. O Eduardo tá dizendo que é pelo Reino da Terra. Mas, pra mim, isso não é claro. Até, inclusive, no filme ele é vilão. Mas o filme é uma adaptação. Não, tudo bem que é uma adaptação, mas em nenhum momento o primeiro Sub-Zero dá a entender, nem nos games, nenhum game, nenhuma outra mídia que ele é do bem. Inclusive no... Você vê isso é no Mortal Kombat Mythologies. Não, o irmão dele... O Mortal Kombat 9, quando né, começa a contar a história. O Sub-Zero original, ele sempre foi ruim, o Bi-Han. Sim. É um filho da puta. Só que, sim, agora, só que ele foi contratado agora, pra matar o Shang Tsung no primeiro, sim, no primeiro agora, torneio. Agora o irmão dele não era ruim, não, sim, cara. Sim, o irmão dele é do bem, isso eu sei. A questão é o Bi-Han. Por sim, quem que ele lutou no Sub-Zero original? O Sub-Zero original ele era ruim. Sim, é. Só que ele luta pelo Reino da Terra porque ele o cliente misterioso pra matar o Shang Tsung. Isso. O cliente misterioso pagou muito pelo clã e o clã. Mandou ele matar o Shang Tsung. Shang Tsung era o campeão de Outworld, ele tava lutando pelo Reino da Terra, porque a vitória dele iria garantir a vitória do Reino da Terra. Tá, por que o Bi-Han era ruim e ele ajudou o Raiden então a salvar lá primeiro Sumer? Business, trabalho, filho. Lin Kuei de personagem, velho. Interesses em comum pros caras. Ok, então. Business, é puro business aí, né? Se algum ouvinte aí tiver 100% de certeza sobre a história do Bi-Han, manda e-mail pra gente aí que a gente... Nos corrija, né? É, que a gente divulga aí, porque, né, como todo mundo sabe, a gente não é especialista de porra, mas né? Pra... Mas pra falar a verdade mesmo, essa porra dessa história do Mortal Kombat é a história mais escrota que eu já vi. Eles acertaram, eles deram uma recapada nos furos no Mortal Kombat 9. Só que mesmo no 9, pra mim não é claro que o Sub-Zero tá lutando pelo Reino da Terra, mas... Agora a gente vai falar sobre Sub-Zero fora dos games do Mortal Kombat, cara. Sub-Zero. Quem conhece o Sub-Zero fora dos games aí? Felipe, o que que tu conhece de Sub-Zero que não seja em algum game? Conheço ele no anime, né? Que é o Camus. E é besta, velho. Também faz uma ponta no Yu Yu Hakusho, chama Toya. É verdade. Eu conheço ele do filme, velho. Dos dois filmes. O filme que foi um puta sucesso, o primeiro filme Mortal Kombat. É, revolucionou aí. Levou uma galera boa pro cinema aí nessa época. Apesar da participação dele ser bem curtinha, né? Eu fiquei puto com isso também. Até que não, né? O jeito que ele foi derrotado foi bizarro. Todos os dois ninjas que apareceram sem ser ele tiveram bem mais destaque em relação às lutas, entendeu? Todos quem? Foi. Os dois ninjas que apareceram sem ser o Sub-Zero, o Reptile e o... Ah, e o Scorpion. Scorpion tiveram lutas boas e duradouras. A dele não, a dele ele ficou fazendo uma porra de uma bola de gelo lá, sacudiram um balde de água nele, ele morreu e... Pior, né? Na época a gente não tinha noção de como não tinha nada a ver essas coisas, a gente só achava foda. Por que o Sub-Zero ia fazer aquela porra daquela esfera de gelo? O que, que ele pretendia com aquilo? Ele tava que nem o Ryu preparando o Hadouken? Eu acho que era isso, né? Só faltou ser na praia, né? É questão que a gente assistia, não era tão crítico igual hoje em dia. Exatamente. Era isso, era aquilo. A gente pegava e assistia por assistir, gostar. A gente assistia pelo puro hype do jogo, velho. A gente tava vendo o jogo se tornar realidade fodástica lá. E era legal. Mortal Kombat era legal, cara. Muito legal. Esse filme que o Zu falou, o ator que fez o Sub-Zero chamava François Petit. Eita, é francês? Ah, eu fudeu tudo. É, pra mim, ninja só presta se for oriental. O cara vai e fala um francês, pô. Oriental é o do segundo filme, Mortal Kombat Aniquilação. Aí quem fez ele no segundo filme foi o Keiichi Hirayabashi. Saúde. Saúde. Fez o Reptile. No filme original ele faz o Reptile. E o Reptile, por sinal, foi o melhor. Ah, o Sub-Zero do 2 faz o Reptile no primeiro. Ah, isso. Só mudou a skin, né? Só mudou a skin. repetindo no jogo, né, cara? Isso aí é o famoso Palette Swap. pode crer. Sub-Zero wins Fatality. Outro lugar também que o Sub-Zero apareceu fora dos games... Foi o desenho Mortal Kombat, os Defensores da Terra. Eu me lembro desse desenho. Aquele que eles juntavam o anel, né? Capitão Planeta. Não, esse tá suando. Você tá suando, hein? Você tá de sacanagem. Esse era aquele que eles tinham lá, que o Raiden era tipo Zordon. Sim. Aí eles eram tipo Power Rangers, assim. Ah, para de comparar com o Power Rangers, Mortal Kombat, mano. O desenho não tinha uma violência explícita igual o jogo, mas o desenho era muito bom, velho. Era legal, eu gostava. Agora só passou uns 9 capítulos, não foi 12, sei lá. São duas temporadas de 13 capítulos. Não, só que dizendo aqui, né? Só passou Só passou os 13 capítulos aqui, a primeira temporada só. Eu nunca vi esse desenho na TV. Eu via porque eu comprava as revistas e vinha as VHS. Não, eu vi na TV. Eu vi na TV. Na TV também. A TV passou. Mesmo na com rede VHS, eu também vi na TV, viu, Nilson? Ah, eu falo TV, foi na... Foi na... Eu acho que passou na Record, eu me lembro. Eu acho que passou naquele... No comecinho da Record, logo depois que a Manchete foi pra vala. Foi. Tinha que lembrar disso, né, cara? Tava de luto que a Manchete tinha ido pra vala, velho. Pior, cara, não acreditei. Aí surgiu aquela bosta de rede TV. Horrível, né? O piolinho da Manchete se revoltou, né, velho? Ou... Sub-Zero wins fatality. Nilson, e aí, Nilson? Fora dos jogos, então onde é que tu conhece o Sub-Zero? Fora dos jogos, eu conheço que eu tinha um amigo meu uma vez comprou nas bancas o HQ. Achei que ia dizer que teu amigo era o Sub-Zero, porra, daí. Não. Não, mas se fosse o amigo dele, realmente o Sub-Zero. Não, um amigo quando meu. Quando ele viu o Sub-Zero, quando ele disse que conheceu, ele tava tomando um chá na casa do Neilson, alguma coisa assim. Porra. O amigo meu trouxe das bancas o HQ do Mortal Kombat, aí ele emprestou a gente, depois que ele leu, né? Emprestou a gente pra ler, aí eu vi o Mortal Kombat lá, e inclusive o traço do desenho é bem, bem diferente, né, cara? Você chegou a ver, ô Marcos? Não, eu não conheço o HQ. Naquela época, na década de 90? Sim, não, na não época. Conheço. Nunca vi. Traço, deixa, depois eu vou... Depois deixa os links, a gente deixa o link no post pra quem quiser conferir. Vou deixar aqui um HQ aqui da época, vou caçar aqui, aí você bota aí. Beleza. É o que eu conheço, já é um pouco mais recente, eu conheço uma não, HQ é de... da época, Mortal Kombat da época que eu tô falando, tem? É antigo, cara. Então, a que eu conheço é mais antigo, é mais recente, de 98, já é HQ referente ao Mortal Kombat 4. E é uma HQ que foi... Ela é feita, ela foi, né, licenciada pra Trama Editorial, que na época era a mesma editora da extinta revista Dragão Brasil, de RPG. Era a equipe da revista que produziu a HQ toda. Desenho, roteiro, tudo inspirado no jogo Mortal Kombat 4. É isso ali. Eu tô vendo aqui algumas fotos dos traços que o Nelson tá falando. Era muito boa a revista na época, velho. Era a revista grande, ela tinha uma capa dura, as folhas eram grossas e era diferente. Porque era tipo assim, aquelas revistas antigas, ela parecia a revista videogames, aquelas mais antigas. Isso. Era a revista grande. Muito bom, velho. Massa aquelas revistas, cara. É o mesmo formato que as revistas do Destão vindo. Sim. Aí as. Era assim, fora dos jogos, né? Eu li muito o HQ, que ele comprou depois umas 10. 11 de revista depois, e cheguei a ver também o filme, né, que todo mundo já falou aí. Ei, mas eu conhecia ele de boneco também, eu tive os bonecos. Ah, que ele não teve, né, cara? Ah. Pô. Estilo... Mas eu só tive do Mortal Kombat mesmo, eu só tive o Liu Kang, o... Crossover. É porque eu tive o Ken do Street Fighter também. Ah, meu Deus do céu. Aí eu tive o Scorpion, o Sub-Zero e o Liu Kang, né? Só que até hoje, na minha antiga casa que eu morei lá, o Sub-Zero tá enterrado lá, né? Eu brinquei que matei ele e tal, enterrei e não descobri mais onde era. E perdi a porra do boneco, velho. Sabe qual é o seu apelido daquele desenho? Riquinho, mano. Já viu? O desenho do Riquinho. Ah, vi, mas eu não sou engomadinho de perto. Ai, ai, ai. Eu já vi muita briga entre caixista, sonista, pessista, mas agora o Felipe é o riquista, cara. Ah, vai se fuder. Sub-Zero wins fatality. Cara, eu conheci o Sub-Zero também, fora dos games, também vendo o desenho, que foi o Eduardo que falou sobre os Guardiões da Terra? Sim, o desenho, sim. O desenho também. Defensores da Terra, né? Era muito bom o desenho, eu comprava as revistas e vinha os VHS. Eu também assisti os filmes, né, cara? Mas tinha um desenho também que passava, que era uma animação 3D que contava a história do Mortal Kombat, né? O prequel do Mortal Kombat. Que ele explicava o que acontecia antes do filme. Então mostrava lá o Sub-Zero matando o Scorpion, por que os dois não se davam e tal. Mostrou inclusive também o Goro, como é que o Goro se tornou, né, o príncipe lá do Shokan, se não me engano. Que ele teve que. O pai dele disse que ele tinha que lutar com o irmão, né? E o vencedor que matasse o irmão era o rei. O Goro matou o irmão dele lá. Essa animação era bem legal, cara. Mostrou lá a luta do Kung Lao com o Goro também. Bota aí pra galera ver no... Vou deixar no link aqui. Vou deixar se tiver. Se eu achar, eu vou deixar no post o link. E outro lugar que eu conheço, Sub-Zero, que agora é bem confuso pra mim. Eu sempre tive pra mim que o Bi-Han lutava pelo reino de Outworld e ele já vinha do antigo torneio, do anterior. Por quê? Porque eu assisti aquela série Mortal Kombat Conquest, vocês conhecem? Sim, uma merda. Sim. In each of us there burns a soul of a warrior. In every generation, a few are chosen to prove it. Centuries ago, in a time of darkness and fury, that fate befell three strangers. A monk, Kung Lao. An exiled guard, Ciro. And a thief, Taja. Who have to defend our Earthrealm from the forces of Outworld. By fighting for their lives. By fighting for their honor. Your soul is mine. And by fighting for their realm. It's the burden you must carry. In a tournament called Mortal Kombat. Na época eu não achava cara, merda. Mas aquela série não tem nada a ver com a história, o canon, como eles falam, né? Da história do jogo. Sim. Pois é, mas isso a gente sabe hoje. Aí, pois naquela é. Época, assistindo a série, tinha um Sub-Zero lá. E aquela série se passa 100 anos antes do primeiro, no caso, o primeiro torneio que a gente conhece, que seria o décimo, né? A décima vitória de Outworld. Né? Mas é aquilo que, hein? Mas é aquilo que o Eduardo falou. Sub-Zero era o nome dado ao ninja que chegava num posto tão alto que ele... Sim. Pegava o cargo do nome, né? Por isso que eu perguntei se era um nome ou se era um cargo. Então, com certeza era um outro Sub-Zero, né? Que tinha também um na série. Tinha um Sub-Zero na série também. Era de gelo também, ele? Isso, de gelo. É, o nome já diz tudo, né? Eu acho que o seria 100 graus centígrados seria o cara de fogo, ah, então, né? por causa disso o cara vai ser Sub-Rain, Sub-Erma. Que lógico, os caras não eram do clã Liu Kang e depois... Chegava num ponto e eles treinavam elemental, só porque o nome do cara é Sub-Zero, vai dizer que o cara é do gelo antigamente. Podia ser outra coisa, pô. Não, acho que não. Acho que o Sub-Zero era pro do gelo. Posto, se era um posto, podia ser igual Scorpion, por exemplo. Scorpion era o nome que se dava ao guerreiro mais forte do clã na época. Querendo cagar a regra na história então, do cara que inventou a porra do jogo, rapaz? Não tô cagando regra não, doente. Tô dizendo que a minha... Bom, então terminando aqui. Tinha o Sub-Zero também na série. Então, como a série se passava 100 anos antes, que foi... Aliás, a série se passava 200 anos antes. Nossa, que pariu. Que é tinha uma até o Kung Lao. Não, é uma confusão, porque eu segui Kung Lao era o que derrotou... Principal. O ancestral do Kung Lao do... Ixi. Não, era o Kung Lao. O verdadeiro. Sim, o Kung Lao. Kung Lao. Era o verdadeiro Kung Lao. É, mas contradiz o jogo, porque o Kung Lao morreu pouco tempo antes do décimo torneio. Exatamente, foi o anterior. Foi por isso que mas, assim, não, o Kang Lee foi, né? O Kung Lao foi um lá dos primeiros, só que depois que o Goro venceu ele, porque o Kung Lao venceu o Shang Tsung. Então, depois que no torneio seguinte, o Shang Tsung trouxe o Goro. E aí, ali eles conseguiram 9 vitórias consecutivas. Então, se passou 900 anos depois que o Kung Lao morreu, teoricamente. Tem que ser, não é 10 vitórias, é 10 vitórias consecutivas. Pra conseguir o torneio, ser campeão, ser dono do... Aliás, não pode perder nenhuma, né? Não pode perder nenhuma, tem que ser 10 vitórias consecutivas. Geralmente, consecutiva é uma atrás da outra vitória. Isso. Sim. É, só geralmente, no meu português é assim, né? Então, teoricamente, a série se passava 900 anos depois da morte do Kung Lao lá. E lá tinha um Sub-Zero, então eu achava que o Bi-Han... Era o mesmo Sub-Zero que tinha, né? Vinha ganhando junto com o Outworld. E aí eles ganham imortalidade, né? Então é isso aí. Então foi assim. Eu também conheci o Sub-Zero aí. Esse outro Sub-Zero que eu não faço ideia o nome dele. Nem sei se tem algum parecido. Sub-Zero paraguaio, né? É, talvez. É. Sub-Zero. Sub-Zero wins fatality. Outro lugar também que o Sub-Zero aparece é no RPG oficial do Brasil, do Mortal Kombat 4. Ah, né? Pela galera lá do Dragon Brasil. O que é? O RPG de mesa. O RPG de mesa. Aí tu quer dizer que ele aparece lá. É, ele tem a fichinha dele bonitinha e tudo mais, pra você poder jogar com ele. Aí quem interpreta o Sub-Zero é o próprio cara. Isso. Então você não conhece o Sub-Zero, você conhece a interpretação de qualquer outro imbecil que interpretou ele. Uai, mas tá lá o título Sub-Zero. Sub-Zero não é o imbecil que adquiriu então, pra tacar gelo. Então pronto. Ô, Team Blue, eu conheço o Sub-Zero da Antártica Sub-Zero. Vai, desculpa. Caralho. Quer avacalhar, pô? Ai. Eu mandei o link aí pra você ver aí, ó. RPG oficial, a capa é ele matando o Scorpion. Vou olhar. Ver, eu vou mandar aqui. Da Antártica também. Bota no. Você jogava esse negócio que é aquilo de RPG ali, velho? Eu jogava e foda-se, né? Eu jogo até hoje, velho. Melhor olhar pras estrelas no céu. Você pode fazer RPG de mesa ao ar livre, pô. Dá pra olhar pras estrelas. Pode. É RPG de mesa ao luar. É, pode ser. Luau RPG, ó. Eita, porra. Let Mortal Kombat begin! A handful of people on a leaky boat are gonna save the world. Agora, Eduardo, vamos comentar sobre os Fatality Sub-Zero, de todas as versões de Fatality Sub-Zero. Pode começar, Eduardo, quais os melhores Fatalities aí que tu acha? Ó, o primeiro, o melhor Fatality que eu acho é o Fatality que não existe, era a lenda, o tal do Gelo Eterno. Rolava a lenda lá na cidade que eu morava e tal, a galera jogando, que tinha um Fatality do Sub-Zero, um golpe, na verdade, que você dava no meio da luta um gelo que congelava o cara e passa, você ganhava a luta. Eduardo, tipo, como se fosse um glitch. Eduardo, eu tenho uma má ou boa notícia pra ti. Isso não é lenda, viu? Isso existe. É mesmo? É. Isso quer dar mesmo a porra do golpe no meio da luta e acaba o jogo? Sim. Não, Mortal, isso aí tem é a versão hack. É um hack do Mortal Kombat 2. É um hack do Mortal Kombat 2 que tem pra... E na verdade, no Super Nintendo tem um Fatality que ele dá esse gelo eterno e o cara fica congelado pra sempre. Só que isso pode dar no meio da luta. É, inclusive essa hack dá pra você fazer Fatality tanto no primeiro round quanto no segundo, os dois rounds. Uh-huh. Que massa, cara. Então a lenda é verdadeira. Sim. A lenda do Fatality perdido, né? Pois, eu acho que eu vou até comprar o Mortal Kombat que tá na oferta aqui agora, aproveitar que tem um trocadinho que sobrou do Mega Man. E vou comprar e vou só pra fazer o bug do Gelo Eterno, velho. Tu vai ter que comprar, não. Tu vai ter que baixar o hack de Super Nintendo no emulador, cara. Ah, não. Então eu não vou comprar o jogo, não. Eu vou pegar o emulador. Mortal Kombat 2, viu? Beleza. Mas o Mortal que eu acho o mais bacana mesmo do Sub-Zero, de todos que eu vi dele, é o que ele só chega... Chega perto do camarada tonteando ali assim, coloca a mão na cabeça dele e arranca a cabeça com a coluna cervical inteirinha do cara, assim. Capô, fica lá. Mas esse é do fica qual, esse Fatality aí? Esse Fatality se repete aí. Ele se repete em vários jogos, desde o primeiro tem ele. É, eu acho que não, no, mas tem no 1, no 4, no 9. No Deception ele faz isso. 9, acho que no Armageddon tem. Tem um de desses mais novos que tem. Bom, mas todo mundo concorda que o é o melhor, né? O pra mim é o do 1 é o melhor, cara. Eu concordo que o do 1 é o melhor, mas também tem outro que eu acho... Isso. Se eu falei, porra, por que, que ele não dá um soco e parte o cara ao meio no meio da luta? Ele arranca a cabeça só com um puxão, por que, que ele não parte o cara ao meio no meio da luta, velho? Sub-Zero wins fatality. Ele fala, então... Qual Fatality do Scorpion que tu acha melhor, hein? O do Scorpion eu não sei não, mas o do Sub-Zero... na pauta, Eu falei Scorpion. Falou Scorpion. Caraca, velho. Pera aí, deixa eu repetir aqui pra ter certeza. Fatality do Scorpion. Vai lá, Felipe. Então fala aí pra gente qual o Fatality do Sub-Zero que tu mais gosta. O que eu acho mais foda é o que vocês já falaram, mas tem um que eu também acho pau a pau com ele, que é o do Mortal Kombat Deception, que ele Deception congela... Deception 5? Porra, não, Deception é não no mercado, eu acho. O 5 é o Deadly Alliance, não? O 5? Deadly Alliance eu acho que é o 5. Deadly Alliance. O 6 é o Deception, o 7 é o... Porra, não lembro do 7. O 8 é o Armageddon. Ah, eu ia dizer que o 7 era o Armageddon, mas não é, então. Bem, do Mortal Kombat Deception, aquele congela as pernas do adversário, o cara tá lá bambeando, ele congela as pernas. Aí ele dá uma rasteira daquela, as pernas do cara estoura no gelo, né? Fica só o corpo de cima e o cara sai se arrastando como se fosse com medo dele. Ele persegue o cara e pisa na cabeça do cara. Esse é top também. Alô? Massa. A cabeça voa, né, quando ele pisa. Quer dizer, no peito ele pisa. Ele pisa no peito e a cabeça pula, velho. Tá vendo? Ele é tipo... Caraca. É. Sub-Zero wins fatality. Wilson, é fala aí pra gente qual que tu mais gosta. Pô, além do 1, né, cara, que é unânime. Né? Como aqui todo mundo é unânime, do Mortal 1 é o melhor... O Fatality do 1, mas o segundo Fatality que eu acho mais foda é do Mortal Kombat 2, que quando você dá o gelo eterno, né? E dá o gancho. Pau! É massa demais. Eu acho, né? Minha opinião, né? É legal também. Mas ele pediu, foi a sua opinião mesmo. Não, porque tem gente que vai discordar, né? Normal. Ué, não, se ele pediu sua opinião e você respondeu, é porque você tá dando a sua opinião, hein? Ok. Porra, eu usou, todo mundo fica parado, não vou zoar mais não. Eu não entendi a zoada. É aquele. Você tá pouco. Ô, Neilson, você tá falando daquele que congela o cara, aí o cara fica piscando lá, depois fica congelado. Sim, ele dá uma lapada e o cara estoura. Aham. Saquei. Ô, Neilson, já que o Eduardo zoou, vou zoar também. O que eu gosto é do Fatality do Sub-Zero no Super NES. Sabe qual é o nome desse Fatality, vocês sabem, não? Você tá falando daquele do 1 que ele congela o cara e dá um soquinho? Ele não faz isso. Ah, é aquele que ele sacode tipo um gelinho de nada e o cara explode? Não. É o Fatality do Shiryu. Ô, carai. Fatality do Shiryu. É que ele faz que dá um soco assim e aí fura os olhos do cara até ela ficar preta. É como se ele tivesse arrancado os olhos do cara. Ah, pode crer, mano. É, no Nintendo não arranca a cabeça, né, cara? Ele estica a mão assim na cara do cara e fica preta a tela, como se ele tivesse furado os olhos do cara. É, cara, o do Mortal 3 também é massa, que ele põe o cara pra cima e explode o cara no braço dele. Ele pega na perna do cara e no braço. Ele levanta o cara e congela e estoura o cara. Pá! Era muito fácil, velho, de fazer. Na moral, eu chegava perto do cara... Corrida, defesa. E corrida, acabou. É. No 2 tinha aquele bloqueio da cápsula, né? Sim, o que ele tacava tipo uma bola de, isso. De é uma gelo. Bosta, véio. Isso é uma bosta. Ele deu esse Fatality no filme, né? Sim. É, ele deu. Mas o cara não explodiu, não. O cara congelou. Não, o cara estourou quando caiu no chão, né? Não, mas ali o cara quebrou. Sim, pois é. Eu tô dizendo... Seis, o cara explode. Tô dizendo... O Mortal 3 é tão galhofa que a Fatality do Liu Kang caiu uma máquina em cima da cabeça do cara. Eduardo, tem algum outro Fatality do Sub-Zero que tu gosta? Deixa eu ver. Tem não. Tem não. Os já foram todos falados, os bacanas dele. Eu acho que o Edu tá esquecendo de uma referência aí pra ele, hein? Eu tenho que falar isso aí. Fala aí, Felipe. Então. Eita. É aquele do Mortal 3, velho, que ele chega perto do cara, dá um gancho, o cara voa, ele faz uma ponta de gelo, o cara cai com o cu no gelo, velho. Ô, porra! Ah, que coisa violenta, cara. Eduardo não é sadomasoquista. Ele cai em cima do chup-chup dele lá, que ele vem... Meu Deus do céu, cara. Deus, velho. Bom, gente, então agora vamos passar para as curiosidades relacionadas a Sub-Zero. E se escapar alguma aí de Mortal Kombat, e foda-se, né? O cara tá no... Não, se escapar do Mortal Kombat é porque ele foi pro Street Fighter. Puta que pariu. Cacete, velho. Não acredito. O besta sou eu, velho. O besta sou eu. Eduardo, tem alguma curiosidade sobre Sub-Zero aí pra gente? Então, cara, uma curiosidade interessante aqui, que a gente já comentou praticamente todas, né? Então, é a diferença, as versões diferentes, como que o personagem muda em relação ao filme, que é muito famoso, e a história do jogo. No jogo, o Sub-Zero e o Scorpion são rivais. O Scorpion quer matar o Sub-Zero durante o torneio, é o motivo principal dele no torneio e tal. O Sub-Zero tá no torneio pra matar o Shang Tsung, né, conforme ordens do mestre do clã Lin Kuei. Enquanto no filme, tanto o Sub-Zero quanto o Scorpion estão lutando no torneio pelo Shang Tsung e são tipo amiguinhos, né? Fala lá que eles têm uma rixa, rivalidade entre eles e coisa e tal e tudo. Só que eles estão lutando lá juntos, tanto que tem uma hora que os dois, né, ameaçam lá o pessoal do Raiden lá chegando e tal, o Liu Kang com a Sony e o Johnny Cage. Eles ameaçam lá, faz a ceninha deles e tudo. E em momento nenhum os dois se confrontam, sabe? Brigam essa entre foi si a e tal. Decepção. Não é, cara? Todo que, mundo que corrigiram no Aniquilação, né? Sim. Aí no Aniquilação. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É, tu como esse carinha aí do mais ou menos é um bom Team Blue mesmo. É, como se o Blue quisesse dizer uma coisa, né? Ai, ai, ai. E aí, Felipe, o que que tu ia falar? Tu ia falar que não, né? Que eles não eram amigos. Não, né? Eu ia falar que não, que... Ia falar que não mesmo, e, inclusive o cara cita, velho, que o poder do os inimigos do mais mortais, outro... né? Mais escravos do meu poder. Justamente, os inimigos que tem uma rixa mais mortal que ele conhece, a magia dele é tão grande e a força de Outworld é tão grande que eles estão lutando juntos agora. Inclusive, alguma coisa devia ter no Scorpion, né? Porque pra conseguir segurar ele ali, eu acho que ele voava no pescoço do Sub-Zero na mesma hora, se não tivesse entendido. Não é, cara? Alguma coisa assim, velho. É pior. Pior, é mesmo. Sub-Zero wins fatality. Nilson, tem alguma curiosidade legal aí pra gente, cara, sobre Sub-Zero? Sim, que o antigo Sub-Zero, o original Sub-Zero, que é o Bi-Han, ele volta no torneio como Noob Saibot, né? Quem jogou aí, a maioria das pessoas sabem que ele é o Noob Saibot. É, a maioria dois não sabe, né, cara? A maioria não sabe. Hã? Todo mundo ficou sabendo depois que jogou 9. Antes, dificilmente alguém ia saber que era o Bi-Han. Eu sabia. Eu sabia porque eu li o quadrinho. Eu te falei, eu li o HQ, então... Vocês são eu... foda, cara. Eu não sabia. Não, mas eu sabia justamente... Oi? Tu sabia disso? Sabia. Toma, só tu que é o desde noob, quando... velho. Eu sou noob Saibot aqui, então. Puta que pariu. Sempre tem um noob. Só fiquei sabendo no 9, cara. Não, eu soube antes. Soube lá. Ô, deixa eu fazer uma pergunta. O Sub-Zero do 3, que é o sem a máscara, é quem? É o mesmo. É o irmão dele. No 2 já então é ele, viu? Não sei se tu não, sabe sim, o 2 já beleza, é eu sei que o 2 já é ele, mas aí e tinha o clássico Sub-Zero, né, no Ultimate, e tinha o Sub-Zero sem a máscara ali, o saquei, sim, né? Deu um mind blow da porra em mim. Só que o Ultimate explodiu minha cabeça. O Ultimate não na verdade, o Ultimate, que, né? ele é um compilado. Dream Match. É um Dream Match, não, tipo do KOF, né, que bota isso, todo mundo junto. Sim, ele é um Dream Match, ele não é nada de história nem nada, ele é um Dream Match. Isso. Ok. Aí eles pegam todos os personagens e colocam ali, nem o Scorpion tem no 3, né. inclusive, essa curiosidade aí que o Nelson falou sobre o Noob Saibot, cara, eu tenho uma outra que envolve o nome do Noob Saibot, que nada mais é do que o nome dos dois produtores do Mortal Kombat, né. O Ed Boon e o Tobias, que escrito de trás pra frente, né? Fica Noob Saibot. Cabeças explodindo, né? Esperamos que ainda exista alguém que não saiba disso, né? Pra que faça difícil, sentido essa porra de podcast, né, cara? Eu acho difícil, porque hoje em dia o cara tem internet e não souber, cara. É mesmo. E o Ed Boon, pra quem não conhece, é o rostinho feliz que aparece falando... Tosti! Toda vez que você faz um negócio legal. Não. É o John Forrest. Você tá viajando aí. Não é o Ed Boon, não? Não. Ah, então. Eu acho que o Ed Boon só fez o. O Ed Boon só fala a fala do Scorpio, que é Kill Me Here. Que é foda, né? É. Olha só. Oi, Eduardo. Ô, Felipe. Oi. Se nós fôssemos traduzir a fala do Scorpion aí no Nordeste, em Pernambuco, como é que ficaria, cara? Traduz pra gente, como é que ficaria? Vem pra cá, seu puto! Tá bacalhando. Tá bacalhando. Fala direitinho como é que ficaria. É assim mesmo, pô. Eduardo, como é que ficaria aí em Minas Gerais, Eduardo? Vem cá! Mata esse fudo! Eu acho que era assim: vem cá, sou! Vem pra cá, uai! Nem isso, como é que ficaria aí, meu? Se fosse no Espírito Santo, os caras iam falar: qual é, viado? Chega aí, doido! Só tem maconheiro aí no Espírito Santo? Ai. Eu só falo igual um bando de doido! Aqui ficaria assim: barbaridade, se aproxiga. Nossa senhora. O pior. Vou tomar um chimarrão, né? Se aproxiga aqui. Vou tomar uma água com gosto não, ruim. Não ter fresqueia, te aproxiga. Que merda, né? Te aproxiga é foda, velho. Puta que pariu. Merda. Sub-Zero wins fatality. Conta pra gente uma curiosidade legal aí, como é que foi que o Sub-Zero, o irmão, aliás, né, do Sub-Zero, seguiu aquela cicatriz, cara. Ah, foi no torneio seguinte, né, do Mortal Kombat 1, o irmão dele morreu, no Mortal Kombat 2 ele entrou no torneio pra honrar o irmão e acabou se confrontando com o Kung Lao, né, que... fez essa cicatrizinha aí, que eu acho que devia ter partido a cabeça dele no meio, se foi com chapéu, né? Se não for. Isso. Não, o Kung Lao ia matar ele, só que quem não deixou foi o Liu Kang. Porque o Liu Kang sabia que ele não era o Sub-Zero original. Ele pensou que era o ruim, o Bi-Han. Ah, então você tá dizendo que o Liu Kang era o Neilson que leu o HQ. Isso. Entendi. É. Não discuta. Então vocês estão me dizendo que quem fez a cicatriz... Sim, foi o Kung Lao. Kung Lao? Aham. Kung Lao. O chapelão lá, o chapelão dele. Eu não sabia Kung dessa, Lao. Cara. Olha só. O lançador do chapelão. Ele ia cortar o Sub-Zero no meio, o Liu Kang que não deixou, cara. Caraca. Mas vocês sabiam que no Mortal Kombat 10, porque... Saiu um quadrinho do Mortal Kombat 10, né? Que explica algumas coisas. E nesse quadrinho lá, que quem fez a cicatriz foi o cara. É porque no acho que quando foi no 9... Trocou? Será que foi isso? Deve ter o Raiden voltado e alterou algumas coisas. Porra, feito mas que eu merda, falo. Né, cara? O cara... muda a história e o outro assina dele é ficar com a cicatriz. É, porque é bolado, né, velho? Coloquei aí, 9, ó, pra vocês verem, ó. Na verdade, a história do 9 foi tipo um reboot, né, velho? Pois é, mas algumas coisas parece que são predestinadas, né? Sim, o Raiden tentou salvar algumas coisas, ele mais fudeu do que salvou, né? Inclusive, ele deu um toque lá pro Scorpion, ó, não mata o Sub-Zero aí, que ele viu que, né, na visão dele, ele viu que o Nobu Saibot ia ser muito pior que o Sub-Zero, né? E ele deu um toque, ó, não mata o cara aí, que aí, fudeu, velho. Mas é justamente isso, lá, ó. Não, e realmente foi, alterou. Né? Alterou. Dessa vez foi o Kano que fez a cicatriz, mas originalmente não foi. Exatamente. E o Noob Saibot foi realmente pior, né? Porque era mais difícil você ganhar da porra do Noob Saibot que deixar você sem dar as magias, velho, do que o Sub-Zero, velho. Era foda, velho. Não, aquelas magias do Noob Saibot era que pariu, cara. Foda. Tomando o cara era pelava isso. Com aquela porra lá e não, olha, tá louco. Ainda mas tinha alguma... sombra, né, que corria atrás do cara ali. É isso, é barco, lá é foda. Sub-Zero wins fatality. Mais alguma curiosidade aí? Sim, a outra curiosidade que Sub-Zero tá sem máscara por causa que ele renegou o clã dos Lin Kuei. Ele vazou no mundão. Ficou só ele de humano, né, cara? O resto virou tudo cyborg, né? Cyborg, então, ele reprogramou o Smoke. Acho que é o Smoke pra ajudar ele. Que o Smoke veio pra matar ele, mas ele acabou lutando contra o Smoke e pegou, porque o Smoke, que era amigo dele de treino no clã Li Kuei, aí quando eles foram... Amigo do irmão do Sub-Zero, né? O irmão mais novo. Isso, o Sub-Zero o Sub-Zero mais novo. O segundo. Isso. Aí os caras mandaram eles virar robô tudo, né? Pegar eles pra virar robô. O Smoke mandou ele embora. E ele conseguiu fugir. E o Sub-Zero conseguiu fugir. E o Smoke ficou e foi transformado em robô. Entendeu? Sim. Eu tenho uma curiosidade aqui. Vocês sabiam que o primeiro nome escolhido pro Sub-Zero era pra ser Tundra? Nossa, velho. Nunca fiquei sabendo disso aqui, cara. Pensei que era Cristal ou Camus. Na verdade... Na verdade? Não. É viagem, pode deixar. Puta que pariu. Meu velho, esse ácido que você tá tomando. Você tá fumando o quê, velho? Mais alguma? Alguém tem alguma outra curiosidade sobre o Sub-Zero? Eu conheço sobre o rival do Sub-Zero. O ator que fez o Scorpion. Não sei se vocês chegaram a lembrar de uma série de luta que passava na Manchete. Telecat? Não, era o WMC Masters. Isso! WMC Masters! Isso, o carinha que fez o Scorpion no primeiro filme é o Chris Casamassa, o Red Dragon. Isso, Grifo, é o ator... Não, do WMC Masterson, ele era o Red Dragon. Sim, tô ligado. Então, aí ele é o ator que fez o Scorpion no primeiro filme. Tinha o Turbo também? Tinha um seriado também que era... O Tsunami. Tinha um seriado também que eu não lembro qual é que é o nome, que tinha umas lutas, assim, de artes marciais. Bem é essa, pô, é essa que nós estamos falando. É WMC Masters mesmo. É essa que nós estamos falando. Tinha o cara... Oito caras de uma vez e começava o cacete da porra. Isso, isso. Aquele carinha que fez o primeiro cara que lutou contra o Liu Kang no filme participou desse programa. Sim, o capoeirista. Isso. Então, ele tem lá nessa parada isso, aí mesmo. Ele tem lá, é. É aquele negão que perdeu a alma pra Shang Tsung, né? Isso. Que eu acho uma bobagem, né? O Liu Kang matou o cara. Inclusive... Nem matou o cara pegou a alma do maluco. Esse programa... Ele queria a alma mesmo, pô. Inclusive, esse programa ficou esquecido e quase ninguém relembra ele, velho. É, entendeu? E é um programa muito bom, cara. Eu preferia... Eu achava. Na época achava, né? Na época achava. Na época era bom, era cara. Legal, eu preferia WWF mesmo. Soltem os ninjas. Mandem os ninjas, né? Mandem os ninjas. Como é que falava? Ganhou no cinturão do Red Dragon. Que bobagem. Meu Deus do céu, cara. Deus. Gente, então estamos terminando aqui, né? Mais essa edição do Machine Cast. Falamos aí sobre a história do Sub-Zero. Quem souber curiosidades, quem quiser nos corrigir, quem quiser mandar mais coisas sobre Sub-Zero, mandem e-mails, comentem no site, né? Mandem referências pra gente. A gente é louco por saber mais. Você disse referência? Ai, ai, ai, ai. Vocês sabem que o que a gente mais quer aqui é compartilhar, né, compartilhar as nossas experiências com vocês e gostamos muito de saber as experiências e as opiniões de vocês também. Como o Marcos falou, a gente fala as coisas que a gente viu e vivenciou, né? Não adianta. Isso que é legal, é o mais interessante, né, cara? Se a gente falou errado, vocês corrigem a gente aí, se aceita de boa. Se tiver alguém aí que souber muito, pode mandar pra gente, porque a gente aqui... Discutindo e conversando, a gente descobriu coisas que não se sabia, né? Alguns bem menos do que os outros, alguns bem mais, tipo eu, que aprendi bastante, né? O noob saiba do Eu sou o noob saibot do Machine Cast. E Eduardo, eu queria te dizer uma coisa, cara. Tu já ouviu falar em PSX, alguma coisa, não lembro agora, PSX Player? É um emulador de PS1. Baixa ele, cara, e depois vai jogar Mythology, viu? Não, beleza, eu farei isso. Pô, é isso, tem outra coisa também que eu preciso falar contigo. Já ouviu falar na iniciativa Pra Ser Nosso? Ah, já, você foi, entrou primeiro. Tô chamando, porra, vamos embora. Rapaz, o melhor emulador é o EPSX, cara. Isso. De PlayStation. EPSX, é. Isso, é. É o que eu uso. Então tá. Neilson, por favor, as suas considerações finais aí. Bom, queria agradecer a galera aí que acompanhou o cast. E como a gente, como o Team Blue falou aí, vocês fiquem livres pra querer corrigir a gente. E se vocês quiserem conhecer meu canal, Old School Gamer, que tem lá análise e algumas curiosidades. E algumas vezes os caras me com alguns presentes já de inscritos. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, o Team Blue vai deixar aí o link do canal. E valeu aí, galera. Até a próxima. Eu achei que ia dizer se tiver alguém que quiser mandar presente. Não. Achei que ele ia dar o código postal e tudo. Não. Não. Felipe, por favor, aí, suas considerações finais. Porra, o Scorpion é bem melhor que o Sub-Zero e foda-se. Só no mundo dos pena. Ai, ai, ai. Só no mundo do Ed Boon, né? Que quer socar o Scorpion com ela abaixo, mas não adianta, né, cara? Todo mundo gosta mais do Sub-Zero. Sub-Zero é tão foda, hein? Sub-Zero é tão foda que o cara tem um jogo só pra ele. Isso. Que o chupa Scorpion aí, é tão foda que pra Scorpion. Bate sempre, mas morre. Yeah! Scorpion, ele... Scorpion, chupa o meu chup-chup. E é que vi uma de um gaúcho essa aí, né, velho? Eduardo, por favor, cara, as tuas considerações finais aí desse programa tão divertido que tu escolheu o tema. Então, cara, foi super divertido aí falar sobre um dos personagens que eu mais gosto na franquia Mortal Kombat, um dos meus prediletos aí de todos os personagens bacanas dos games. Foi super divertido novamente estar reunido aí com vocês, trocando as nossas experiências, trocando experiências aí com a galera que está nos ouvindo agora. E quem quiser acompanhar aí, pode me acompanhar lá pelo Facebook, pelo Alvanista. Também pode acompanhar o nosso trabalho lá no canal no YouTube, o Level, com dois L's. Nós somos Level. E também pode acompanhar no Super Game Pod e na Porta Flamejante. Ok, então. Bom, eu pensei que era o Brioco Flamejante. Então eu queria agradecer a todo mundo aqui. Obrigado aí pela audiência. Obrigado aí por nos acompanhar aí nesse podcast tão divertido, né? Por favor, compartilhem esse podcast, passem para um amigo, republiquem os nossos posts aí, curtam, sigam a gente na página, no grupo. Nós temos um grupo lá no Facebook. Sigam o nosso grupo e lá vocês têm alguns benefícios, tipo ficar sabendo antecipadamente qual o tema do próximo podcast. No site tem um link direto para o grupo lá, basta entrar no site lá, clicar no link e você vai ser direcionado para o grupo e curta a página também. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima viagem no tempo. Bater. Depois de muito tempo, descobri qual é que eu quero. E desde pequeno escolho sempre o Sub-Zero. Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. Eu escolhi o Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. Depois de muito tempo descobri qual é que eu quero. Então desde pequeno escolho sempre o Sub-Zero. Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. Escolhi o Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. Fatality. Round 1, 2, 3. O Baraka era o pior e era muito apelão. Rap Tali, soltador de catarrão. A Sindel e seu cabelo tinha uma garganta boa. Striker traficante, é nós que voa. O Motaro dava medo, mas real era fichinha. Já, já de Yucabão, quem pegava era bichinha. A Milena dava chana, a Kitana faz boquete. Mas a Shiva é campeã, ao mesmo tempo pode ser. Depois de muito tempo, descobri qual é que eu quero. Então desde pequeno escolho sempre o Sub-Zero. Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. Eu escolhi o Sub-Zero. Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. Sub-Zero, win. Ó, essa parte do Sub-Zero fora dos games de Mortal Kombat é pra falar dele do filme? Pode ser. Qualquer coisa bem que tu padrinho. Lembrar de Sub-Zero, fala. Ah, pode falar do Lindomar, né? Pode falar do Lindomar, mano.